que eu tinha pra amar. E o que eu não sabia é que ela não me amava. Eu chorei toda a dor que eu tinha pra chorar, e o pranto que eu chorava não fez ela voltar. Foi então que a vida entre o cinza e o azul me mostrou a beleza do mundo em você. Me pergunto se eu tenho alguma chance de contar com seu amor nesse romance. Olá. Tão bom achar você. Entre o cinza e o azul me mostrou a beleza do mundo em você. Me pergunto se eu tenho alguma chance de contar o seu amor nesse romance. Achar você.